andressedesmoral.com.br. E aí? Esse é o bonde do véi, rapaz. Tá de brincadeira, moço? Eu gosto de ser imaturo com você. Gosto de me entregar e me perder. Quero poder implicar com todas as suas maneiras. Fumando qualquer coisa pra me perder. Me arrisco nessa vida só pra ver você. Toda nossa juventude corre pelas veias. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. Sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou, eu vou. Eu gosto de ser imaturo com você. Gosto de me entregar e me perder. Quero poder implicar com todas as suas maneiras. Fumando qualquer coisa pra me perder. Me arrisco nessa vida só pra ver você. Toda nossa juventude corre pelas veias. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou, eu vou. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. André Cedes, um moral de Ibicu.